dedicada a todas as quebradas de Maceió, em especial a Zona Oeste. É o rap. A lua chama e o brilho, noite bela, atraente. Dinheiro elas vêm, fica contente, só pra gente um rolê. Pião de alma, nego, mete as peças que a quebra. Hoje tá daquele jeito, céu lindão, mais que tudo pro desfile das modelos. E os polícia na bota, né não? Tô ligeiro. Dá pra aliviar o cansaço, amenizar com a guerra. Observar um pouco a beleza da favela. Catei o meu camelo pra trombar os irmãozinhos. Colar no clima bom, que se fala rola um vinho. VTR hoje vadia, RB tá na quebra. Bicho em quadro. Desce da bicicleta, bota a mão na cabeça sem dizer uma palavra. Caralho, casa da porra, logo a rádio pancada. Tá fazendo o que aqui? Já livrei lá no Rosane. Andando no clima bom, deve ser membro de gangue. Vestido na ciclone, com essa cara de bandido. Quando vê isso, veio aqui só pra derrubar serviço. Desculpa mesmo, ou seu guarda, mas não é bem assim. O crime é o crime, eu sou eu. Foi aqui que eu nasci, colo aqui, ali. Meu respeito é o que convém. Não vou me trancar em casa por causa de ninguém. História mal contada, não como esses papos. Tenho 15 anos de farda, não sou nenhum otário. Reze pra eu não lhe trombar de novo, porque não vou aliviar. Tá limpo, pega o beco, vai neguinho, pode lavrar. Prego arrombado, só pra morgar o cara. Mas já era, tô aqui e não vou voltar pra casa. Esquecer desses putos, pai disse isso vai trincar. Alô? E aí dos pés, demora da porra pra chegar. Cuide logo, mofio, olha a hora. Já acionei o Kaique, tá vindo da Jaqueira agora. Também colo umas primas, é hoje que eu chego amanhã. De rocha tô chegando, já saí aqui duas mães. Liga as doidas lá do fight que hoje nós tá sussu. E o paraíso é no Rosane, o barraquinho de Porta Azul. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Sabadão, frevo, mofio. Onde papião de alma, deixa a lua brilhar. Eu e ela e minha quebrada. Meu camelo, meu parceiro, as primas, minha área. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Sabadão, frevo, mofio. Onde papião de alma, deixa a lua brilhar. Eu e ela e minha quebrada. Meu camelo, meu parceiro, as primas, minha área. Sente atraído, endoninha, pelo meu jeito, minha ginga. Nem vê que de pé até ganho. A ideia é papo e malícia. No estilo Roberto Mina, esse cara sou eu. De várias mais princesas, hoje eu só quero ser seu. Bota as escamas nos pratos e deixa. Deixa os olhos pra lá, vem mesmo, enche outro copo só pra garganta molhar. Na Santa Rita o sossego, Leones passou o fio. Disse que tá massa o moio, vamos embaçar netinho. Pião de alma, é o seguinte, na humildade os peixinhos. Deixa a lua brilhar, deixa o preto sorrir. Sente o cheiro da preta, ó, o drama dos alma. Malandro virar menino, nego na mão da danada. Só sossega amanhã, é domingão, céu azul de coletivo. Pro frevo continuar na Paju, olhos verdes rolando. E a natu, coisa linda, se desfazendo o véu. E mesmo assim fica a brisa, sem power range na cola. Sem nave mãe tá na porta, ninguém precisa de rato. Nem muito menos de escota, só quero a paz na minha quebra. Tô no rolê de magrela, traz outra gel a favor. Chega de guerra, favela, só que lua cabulosa. Só que Deus dê pra nós, chega de treta em bonito. Que os inimigos é os boy, vamos pensar duas vezes. Primão melhor e com calma de rocha. Então meu querido, que hoje a night é dos alma. Fumaça proibida, escamoso tem vários. Cada qual faz o seu, que é pra ficar sossegado. Bota as caixas pra fora, aumenta o som pra trincar. Novinha pisa no reggae, então deixa ela debochar. Frevo meu voo desse início, sem ter hora pro fim. E nesse naipe meu fio não acabava por mim. Trombar os cara naquela, lazer mil grau. Então vamos, a rua vira passarela. Só mina do ano, depois da zero na rua. A favor só da alma, deixa a lua brilhar. Eu e ela e minha quebrada. Eu e ela e minha quebrada. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Sabadão, frevo, mofio. Onde papião de alma. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Meu camelo, meu parceiro, as primas, minha área. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Sabadão, frevo, mofio. Onde papião de alma. Deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Meu camelo, meu parceiro, as primas, minha área. Então família, desse jeito, aquele salve do preto, problema pra todos alma. E é tipo assim, Rosane Colo, clima bom, muita paz, chegar de guerra. É desse jeito mesmo, feio. Da vida os pés na cena, pião de alma, pião de alma, deixa a lua brilhar, eu e ela e minha quebrada. Meu camelo, parceiro, as primas, minha área. Lembro do casamento.